Confirme para o controle? Confirme a nave. Lima Golf Delta. Autorizado Duna, Lima Golf Delta. Uma confidência, voe Duna, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte habilitado no localizador. Motor igual 962, pode mandar para o estado, está igual 962. Obrigado, vai ser um pouquinho de esquerda, valeu. 962, assim que a gente fizer essa formação, a gente vou direto para o som 962, obrigado. Valeu. Autorizado o procedimento, azul 476. Autorizado azul 476, reposto estabilizado no localizador. Está estabilizado, azul 476. Carro 2, milhas, a pista na sede, Sierra Golf Oscar. Gente, conforme o Sierra Golf Oscar, né, tem pretensão de toque remetido no 7? Afirmativo. Se segue para toque remetido não no 7, está autorizado, vento 1,00 graus, 1,12 de nós. Vive toque remetido na pista no 7, seu Sierra Golf Oscar. Sim, 4 na identificação, autorizada a chegada da Mari. Desça para nível de voo 060, PNH 10013. Descendo para 3 ao 10, Azul 4076, chame a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, decimal 95, Azul 4076. Dois Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, que é legal no 013, padrão. Aguardando autorização, Azul 4076, padrão. Drone TAN 3895. Só 3895, contrato radar de colagem, suba para nível de voo 300, saída da EL. Da EL, subindo 300. Olá, meu Serra Golfiosa, só com RMT 17 ao 07. Acende 1 no meu pés, mantém uma espera no setor sul, aguardando para cruzamento da final do 90. Afirmativo. 1 no meu pés, aguardando o setor sul para cruzar da final 0, Serra Golfiosa. Foi Leda, tá no 3895. Voando, Leda. Azul 4076, avistado, livre pouso 90, vento 110 graus, 8 graus. Autorizado o pouso para Azul 4076. Solo, Salvador, é o gol no 864. 8864, Maceió. Autorizado, nível 350, via Pesolo no 7, Teorado, após direto. Decola pista no 0, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 199.35, aciona 5033. 350, Maceió. A curva esquerda para decolagem, Puca, Caju, nível 350, a Pesolo 17, após horário, depois direto Maceió. 1935 é o controle, 5033 responde ao voo 864. Ponto Fusco. 962, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Desça 2000 pés, autorizado o LSX3, reporte estabilizado no localizador voo 962. Voo 455, desça para 3000 pés. 3296, desça para nível de voo 050, após desvio, autorizado Duna. 3296, desce 050, após desvio, voa Duna, até 3296. Golf Delta, chama a torre 198, decimal 95. 8295, Delta. Rodou, Papava Fátima, Golf Delta, Campos da Nela. Papava Falima, Golf Delta. Continua aproximação, confirma intenções. Vai, prosseguir após para ele estar. Gente, pouso 9017, Lima Golf Delta. 0. Gente, continua aproximação, aguardando o pistalismo, que é legal, 9013. Guarda, prosseguir, Golf Delta. 4076, no solo 10, à direita, chama solo 1219. Direito 219, 4076, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4076, Hidro. Azul 4076, boa tarde, táxi Alfa Juliette, botão 09. Alfa Juliette, 09, Azul 4076. Tango Charlie, direto November, confirme a altitude que está mantendo, não estou recebendo o chamado Charlie. Mantendo indicado no momento exatamente 450 pés. Gente, papá Tango Charlie, direto November, irá se afastar quantas milhas do VR Salvador? O VR fica no aeroporto? Afirmativo. É, 25 milhas. Gente, Charlie, direto November, reporte se afastado 20 milhas de Salvador. Papava Palima, Golf Delta, autorizado por 090, vento 120 graus, 7 nós. Vamos tráfego essa direita, mantendo 1000 pés. Pequeno tráfego. Vento autorizado na 120, Golf Delta. Papá Romeu Serra, Golf Oscar Visual com tráfego na final do 90. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2.455. Turismo de morte, vá por 3.895. Aguarde coordenação com Recife, tanto 3.895. A sua escuta. Avisou algum tráfego, Serra Golfiosa. Então, meu Serra Golfiosa, a retaguarda do tráfego está autorizada o cruzamento da final do Nazaré, reporta livrando. Reporta livrando, Serra Golfiosa. Barra meu nome é Mike Sally, o senhor está na escuta do controle Salvador. Chame o solo em 121 decimal 9. Solo 3895, chama o centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 3325, 3895, grato, boa. 4, livre à direita, chama solo, 1219. Solo, 1219, quero ver. Machado. Confirma a matrícula da aeronave. Papá Romeu, Romeu Mike Charlie, está autorizado o acionamento. Quando pronto, tá, se matou, 1895. Okay? Lima Golf Delta, autorizado táxi a Alfa Juliette, Pati 1, Lima Bike na Quebec 2895. Ciente, autorizado pouso na 197, o vento 1,00 graus, ainda de nós, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, atirado para a 197. Controle Serra Golfiosca, atirado para a 197. Autorizado pouso na 197, o vento 1,00 graus, ainda de nós, Serra Golfiosca. Autorizado pouso na 197, Serra Golfiosca. Minutos, mano. Boa, gente, eu já fiz aqui. Qual é a autorização do governo Golfo de Alta? Negativo, confirma o horário. Chama a torre, 1895. 895, bom dia. Meu Sérgio Golfiosa, solo 1 no meio, atualizada backtrack, após o Oscar, parte 4, liberando sequência, boa. Confirma o plano que foi feito aqui na seleção. Aproximação, reporta baixa travado, marca 2 externo. QNH 1013, padrão. Reporta. Acho que 16 Lua aí. Passando certo, trem baixado travado, gol 962. Avistado, livre pouso 10, vento 1110 graus, 89. Livre pouso, pista 10, gol 962. Chamado do gol 1864, puxa. Autorizado na presente, gol 864, repouso pronto. Passa. Ok, vai chamar. Pode ver, Então 435, complete aproximação, eu chamo a torre 118.95. Obrigado. Oi, Salvador, 455, ingressando na longa. 655, tinha aproximação, vai para a direção de pouso. 655. Operar estabilizado, localiza Zoe ali, X-Ray. X-Ray descendo 2000 pés, tá? 32, tudo bem. Autorizado o cruzamento e até hora está na minha escuta. Só 62, só 1 no meio, direito 219, só 219, vai. Seria o número pés autorizado, decola a no 7, curva direito, corredor Axan, controle 119, decimal 35, acena 0123. Eu não entendi, eu fiz, tem plano já? Ah, ok, tô ciente, tá, obrigado, valeu. Sotaxi, o gol 1864, 160 a bordo, 2 horas e 32, alterna Salvador. Boa noite, 64, Sotaxi CBR, já ponto de perdão no 02895, ligar 10 no 3. Sotaxi, 20 no 3, obrigado. Só 1962, de 021, só um minuto, gol 1962, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7. E táxi, via táxi enchendo para ingresso no 7. Azul 521 no pronto 4. Prossiga. Guarulhos 360 autorizado, vem Brasil 1-0, Taubaté. Colapso no 0, curva direita, saída da Elza, direção ótima. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5037. 360 nível, Brasil 1-0, curva pela direita, Nadael. Zelado 35, controle 5-0-37, o transporte. Foda a puxa, Zú. Pode. Ao se afastar 20 milhas, autorizado a levar frequência para a coordenação, confirme apenas o tempo total de voo. Gente, Charlie, Juliette, novembro. Então, o senhor tem mais 2 horas na presente de voo? Salvador, gol 864, próximo ponto de espera da 1-0, pronto, direto do gol na final. Vicente, a linha mantém a cabeceira no 0, porque eu não posso fazer colagem, eu sigo a ficha liberada aqui. Positivo, a linha mantém, gol 864. Salvador, tá 32, 16, boa tarde, estabilizado, final X-Ray. 732 no meio, continua a aproximação, vai atualização de pouso. 4551, solos 22, direita 219, solo. Direita 219, obrigado. 2773, vou ir para o Admari para a chegada da Mari, CNH 1012, reporte para a descida. Reportará para a descida da 27. Salvador, boa tarde, azul 5042, cruzou o 1210. Azul 5048, acho que é a identificação. Foi para o EDSAP para a chegada Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 1012. Desce para o nível 050, na para o EDSAP. E o QNH será o 1012, azul 5042. Mantenha a posição, Mike Charlie. 32 no meio. Relaxa, 32 no meio, agora autorizado. Pouso, vento 120 graus, 102. Livre pouso, 32 no meio, pista 10. 864, decola os 24, controle 19 decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, gol 1864. 1864, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, gol 1864. Autorizado para inspeccionar em contato com o Xanema 213. Guarulhos, 360 autorizado, VPZ Lumo 0, Taubaté. Recola a pista no 0, curva direita, série da L, transição ótima. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5046. Ciente, 360 autorizado para Guarulhos, conforme rota, aperto Lumo no 0, Taubaté, recola da 10, curva direita, saída da L, ótima, 1935. Controle 5046, o transponder, voo 267. Está 3-2, 1-6, sola os 2-6, direito 1-2-1, 9, sola. Direito 1-2-1-9, obrigado. Puxa. Ok, chama a Nelson 10. Puxa, back, o azul 4-5-0-2-1, na posição preta. Autorizado, puxa, portátil, o 5-0-2-1. Porta táxi, 2-1. Fala, Salvador, bom dia, está 3-2, 1-6, livre na sua escuta. 3-2 no meio, Alfa, reporta em São Juliette. Alfa, em São Juliette. Meia, chama o controle, 119, decimal 35. 19, 35, é. Controle, Papá Romeu, Romeu, Mike Charlie, boa tarde. Papá, Romeu, Romeu, Mike Charlie, contato radar na decolagem, supra nível de voo 400, autorizado para direto por Leda. 400, entendido, Romeu, Mike Charlie. 2773, para descida. Azul 2773, desça para nível de voo 050, QNH 1093 agora. 050, patrão. Papapá, anima, papá, Mike, prossiga. Lima Lua Mike, zona 0196, confirme o destino. Antes da Juliette, 3216. Express CNH 9093, reporte no Fala da Barra. Decolagem livre, vento 120 graus, 109. Está pronto para o track, só bem 131, autonomia 3 horas e 20, alterna campo. Voltando para o Oxenema 213, está aqui CVA Índia, ponte para dar 1-0-2-8-9-5, legal 1-0-1-3. Está aqui a Índia, ponte para dar 1-0-2-8-9-5. 3-2-1-6, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, 3-2-1-6. O azul 5021, mantém a posição, aguarda nova autorização para o Mojo. Afirmativo, informa que a aeronave está completamente pronta, aguardando o operador do Mojo. Gente, vou fazer a informação. Não, você escuta para a nova autorização. Que bom, 864. 864. Quatro após desvio, vai direto Maceió. Ok, após desvio de Maceió, agora 864. Olha, o azul 9641, boa tarde. Azul 9641, acende identificação, autorizada a chegada a MAN, desça para nível de voo 060, QNH 10013. 060, estado 0013, mais 17 de qualidade aqui já. 7. Controle, Salvador, muito boa tarde ao Papatango, que você vai encerrar. Autorizado, puxa o portal, escudo 067. Ok, autorizado, ele chama para o tanque, escudo 067. Tango, Kilo, Quebec Serra, mantenha condições visuais, o número pede no Correio da Xé, reporte no Farol da Barra. Está presente, se possível, autoriza o Kilo, Quebec Serra, manter a proa direto para Morro de São Paulo, seria 253, e atenção a 2500. Autorizado, Kilo, Quebec Serra, direto Morro de São Paulo, mantendo 2503. Muito obrigado pela colaboração, atenção a 2500, Kilo, Quebec Serra. Azul 5048, desce inicialmente até 3.500 pés. Inicialmente a 3.500, azul 5048 por Aviduna. Papá, Romeu, Romeu, Mike, Charlie. Foi Dagna. Tudo restrito pelo centro Recife, da nível de voo 360. Dagna, restrito 360, Romeu, Mike, Charlie. Voo no 864, chame o centro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2.865, 2.545, boa noite, né, Mar? Azul 2773, vai seguir tráfego da companhia, 12 horas, 11 milhas. Desça para 4.500 pés inicialmente e reduz a velocidade para 2.500 nós. Ativo, já está mantendo 2.400 nós, descendo para 4.500 pés, 2.773. Azul 5.048, confirme essa velocidade. 2.20 nós. 2.13. Autorizado, alinhar e decolar, o vento de 1.20 graus, 1.09, 2.13. Autorizado, Oxa 629. Tá 3290 para 150. Tá 3290, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 9092. 3290, perfil Mari até o 50. Azul 5048 continua restrito a 3500. Siga para 2000 pés, azul 5048, resposta habilitada no localizador. Desce a 2000, azul 5048. POB 73440, Ribeirão Preto. Autorizado táxi Índia, ponte para da 102, 895, Grega 1902, azul 5021. Mi 12, até o ponto de espera, Chapro 2895. Vamos lá, reporte visual com o local de TGS. Papá, Romeu, Romeu, Mike Charles, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, Romeu, Mike Charles, obrigado. Azul 9641, foi Duna. 9641, Duna, obrigado. Mal, 3-5. Agora o controle é o 9-5. Controle de Salvador, uma boa tarde. O chinês 6-2-3, volume 5-0. Canal 6213, contato radar na decolagem, estilo para nível de voo 360, saída da EL. É 2-3, vai Leda. 0, vento 1 no 00 graus, 1 0 mais. Ali decola no 0, 0-2-1. Autorizada final do procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Reduzindo para 1909, descendo para 2000, reportará ILS estabilizado localizador, o azul 2773. Azul 9641, desça para 4000 pés. Para 4000, 9641, 9 graus. Estabilizador azul 5048. 048, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, azul 5048. Controle, o papo tranquilo, Quebec Serra, passou através de Marola Barra. 20 quilos, Quebec Serra, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Tranquilo, reporte na liberação do Quebec Serra. Papo mais, avisou com a resposta do Quebec. Papo mais, queria frequência para coordenação. Se quiser, pega a direita. 132 na visera, pode desviar de Goituna. Copiado, 132 na visera. Autorizado táxi Índia, ponte para dar 102, 895, Gregão 0-2, POB, autonomia. Ok, 3:46, alternando o Galeão, o nosso POB, nosso time. 5048, cheque trem, autorizado pouso, vento 120 graus, 109. Machado travado, autorizado pouso, pista no 0, azul 5048. Azul 5021, decola aos 38, controle 19, decimal 35. 0935, azul 5021, obrigado, batido. localizado no localizador, o azul 2773. 2773, chama a torre no 8, decimal 95. 2895, obrigado, 2773. Controle Salvador Azul 5021, Dael 1200, peço. Azul 5021, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado para direto Leda. Direto Leda para o 360, Azul 5021, obrigado. Oceana M356, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 9013. Azul 9641, desça para 2000 pés, autorizado a final do segmento elétrico, responsabilizado no localizador. Para 2000, vai contar estabilizado, azul. Autoriza em cortar o procedimento? O que me interessa hoje, 9641. Direto no externo, Imbra. Referências visuais, 9641. Afirmo. Referências visuais, 9641. Autorizado, descida para 1.100 pés na prova do marcador externo. Muito grato. Direita 21, 9 solo. Direita 219, 5048. A 320, 4.902. Controle, linha para o mais, que é dona Nodela. Eita, nos 32. Ah, preparada para ficar atrás da porta. Tem uma vovó mais que mantenha o litoral sul. É poste visual para o Japão. Está passando através da visual para o farol. É de manter a posição e a base de coordenação com a torre. E aí, manter a posição guardando para o Japão, mais. Colapso no zero, curva direita, saída da arbó, elefa. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 5053. Vamos lá, Mike, chama a torre no 8, decimal 95. Estava no torre, 1 no 8, 95, de novo, papo mais. Controle 5053, transponder, portal 62, igual 454. Falta push, vou. Reporta. Sou instalador, boa tarde, papapá, rima, papapá. Eu vou voar que mantenha o setor do litoral, confirmo qual o tático vai pousar. Setor de pouso 44, já. Ok, então mantenha ali do litoral, intenção é que aproxime pista 35 e depois vai taxar pela pista até o tático 4, ok? Chama na final 35. Ok, chama na final para a pista 35, rima, papapá. 513-325, ou chame a 2-1-3. Condições visuais do litoral norte, 107, que é legal no 0-1-2. Ali, mandei 1-0, boa da internet, né? São 3290, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. São 3290, 2000, autorizado final X-Ray. Informação que vem. Azul 409, boa tarde. Vitória 340, autorizado, via Pesulo 44, decola pista no zero, curva direita, saída da El, transição BDEV. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5064. Azul 273,

Azul 5021, me chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 33, decimal 25. Recife 25, por alterna 3325, azul 5021. Comandou, bom dia, 1067. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Saída da Delta, autorizado, direto Leda. Direto Leda, autorizado, 2067. CNMS 356, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento aéreo X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Both knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1013, transition level 050, temperature 30 degrees, runway temperature 31 degrees, ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Over approach control 119.35. Compass tower on 118.95. Ground control and clearance 121.90. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet. Autorizado pouso, pista no zero, azul 9641, vento 120 graus, 8 anos. E pouso, azul. O Lula está para lá equilibrando, considere o solo aos 47, frequência livre, estação. Tá, considerando o solo aos 47, vai fazer livre. Ok, graças. 1895. Certo. 3290, vento 120 graus, 8 nós, autorizado pouso pista no zero, tá? 3290. A 3290, livre pouso na zero. Azul 9641, solo as 4. Azul 9641 livrou 941 kg 43 4 Romeu previsto quilo 43 Romeu 4 3290, solo 51, linha direita, chamou 219 solo. 219 solo, 3290. Sequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, repita a secundária, por favor. Ou 2067, frequência no 25, decimal 1. 251, bom dia. Três 290 taxi alfa jet portão 01. Salvador, boa tarde. 1867, posição 7, informação Quebec, autorização Brasília. Boa noite, 67, Brasília, nível 360, autorizado, VP Zulu no 7. Recola pista no 0, curva direita, saída da Telefa. Controle 119, decimal 35, aciona 5066. Autorizado 360, via Pesolo 17, da coluna 0, curva direita, arroba Elefa, 1935, controle 50662, é o gol, é o gol no 867. A porta buscou. Vou falar. E a teletransponder 0223. Santa 3804. 3804, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1012. 1012. Seneme 356, chame a torno no 8, decimal 95. 8, manda Puxa, né, 6356, posição final, duas filhas de cidade. 6356, check-train, de pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Pouso autorizado pouso, pistão zero, o vento no 30 graus, 8 nós, show, chame a 356.